9 horas e 47 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos falar a respeito de saúde agora nas ondas da CBN Foz. A Fundação Municipal de Saúde, em nota à imprensa, comunicou ontem a retomada, a partir desta quarta-feira, das cirurgias eletivas no Hospital Municipal Padre Germano Lauch. Para falar a respeito deste assunto, quem está na linha comigo é o Jorge Yamakoshi, ele que é diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Jorge. Bom dia, Guilherme. Bom dia, seus ouvintes. Retomadas as cirurgias eletivas após aproximadamente 40 dias de paralisação? As cirurgias foram retomadas hoje, tá? E estão já sendo realizadas normalmente. E como é que está sendo feito o agendamento com os pacientes que aguardavam pelo retorno dessas cirurgias? Pois é, o processo de cirurgia, né, ele requer, assim, a cirurgia não é marcada simplesmente, é somente ela, né? É feita uma avaliação pelo anestesista, é uma pré-avaliação prévia do cardiologista. Então, aqueles que já têm esse processo feito já foram chamados para fazer essa cirurgia. Expectativa de regularização dessas cirurgias, aproximadamente quanto tempo vocês acham que vai voltar ao ritmo normal, enfim, a redução da fila de espera com relação a esses procedimentos? Bom, é assim, nós damos prioridade sempre, né, para cirurgias emergenciais, não é? Deixamos programadas cirurgias e, dentro do possível, realizamos o maior número de cirurgias possíveis. Eu digo para você que agora já está normal, o volume que a gente tem diário de cirurgia já está normal. É, tendo esse espaço para fazer essas eletivas, já estão sendo feitas. É, essa fila já existia já de tempos, né? Nós estamos reduzindo, conseguimos reduzir ela substancialmente, mas é um processo que leva tempo, mas nós estamos fazendo um número bom de cirurgias diárias. Inclusive, uma das informações que nos chega aqui é que agora, no início do mês de fevereiro, vai ser feita uma ação de mutirão para agilizar todos esses procedimentos, enfim, para terminar com a fila de espera? Sim, é que, na verdade, o que aconteceu foi que em dezembro, né, nós tivemos uma redução do volume devido àquela situação financeira que a gente estava atravessando, né, de falta, a falta de medicamento, enfim, falta de alguns produtos que eram necessários para fazer o volume normal de cirurgias. Então, nós vamos agora tentar puxar agora em fevereiro, estamos nos programando para fazer uma puxada maior para poder compensar isso, né, e diminuir essa fila. E falando especificamente a respeito da situação financeira, como é que o Hospital Municipal, a Fundação Municipal de Saúde, começa este ano de 2014? Bom, até o dia 19 de janeiro, ainda essa semana, estamos ainda sob o contrato, né? Sobre o contrato dos 6 meses que foi do orçamento do ano passado, né? Nós estamos trabalhando aqui com o prefeito nessa semana, né? O novo contrato aqui que prevê uma dotação diferente, porque a gente vai prestar outros tipos de serviços, né, para complementar. Então, o que acontece? Nós estamos no último mês daquele contrato de 6 meses que nós tínhamos no ano passado. Então, ainda atravessamos uma certa dificuldade aí com relação à data dos recebimentos, mas acredito que esteja normalizando isso até a semana que vem. E até com relação a esse novo contrato que você chegou a citar, as negociações a respeito deste novo contrato, o que é que se espera com relação a novidades a serviços oferecidos à população? Bom, na verdade, a gente tem, durante o segundo semestre aí de 2013, fizemos um volume bom de cirurgias, né? E nós pretendemos aí aumentar, né? Na verdade, nós estamos trabalhando aí para a quinta sala cirúrgica ser aprovado o mais rápido possível, né? Para a gente poder aumentar esse volume de atendimentos, porque na verdade tá parado também por uma questão técnica. Nós temos aí 4 salas cirúrgicas, né? E nós precisamos de uma quinta sala para poder aumentar esses atendimentos que estamos trabalhando agora. Inclusive, devemos ter alguma novidade aqui logo em janeiro e fevereiro aí sobre essa sala, a quinta sala cirúrgica. Quando falamos do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, estamos falando de uma unidade que leva esse nome de municipal, mas recebe também um grande fluxo de pacientes da região, até por ser também o hospital referência na área de traumas aqui na área da Nona Regional de Saúde. Como é que estão as discussões a respeito de repasses de recursos também para custear todos esses atendimentos? Pois é, existe sim, parte do recurso, né? Tudo é repassado via prefeitura. Parte desse recurso ele vem do governo federal, né? E o governo do estado também tem ajudado nesse sentido aí, mais que eles não tinham, até a criação da fundação, eles não tinham muito feito algum auxílio, né? E esse ano passado já começaram e nós também estamos trabalhando junto com o governo do estado para ter um aporte maior para poder prestar um serviço maior para a população. Mesmo porque o que você está dizendo, nós atendemos aí a Nona Regional, que inclui 8 municípios, né? inclusive os brasiguais, enfim, a parte de turistas, tudo, né? Então, é importante, sim, que a gente desonere sempre o município para poder ir prestar um serviço maior que abrange toda essa região. Conversei aqui na CBN com o Jorge Yamakoshi, ele que é presidente, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, que é a gestora do Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu, fundação que está completando, inclusive, 6 meses de gestão à frente do Hospital Municipal aqui de Foz. Jorge, muito obrigado por essa participação aqui na rádio que toca notícia. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos.